O dia 2 de junho na história. 1865. Um general confederado assinou a rendição e encerrou formalmente a Guerra Civil Americana. O principal comandante confederado, General Lee, já havia se rendido dias antes. 1976. A professora mineira Adélia Prado lançou-se como escritora com o livro de poemas Bagagem. 1980. João Paulo II, polonês, tornou-se o primeiro papa a visitar a Polônia. 1981. Um dossiê da Polícia Federal apontava o então suplente de senador Fernando Henrique Cardoso, Eduardo Suplicy e o compositor Chico Buarque como comunistas. Esses são os fatos que fizeram o dia 2 de junho entrar para a história. Tenham todos um bom dia.